ontem se realizou a reunião da comissão, da nova comissão, da ex-comissão municipal de defesa da floresta contra incêndios, agora designada Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais. Essa reunião também foi, também serviu como acto de instalação da nova comissão, com esta nova designação, de acordo com a Lei 82 de 2021. Tem assento nesta comissão o Presidente da Câmara Municipal, participa também o Vereador do Ploro do Ambiente, neste caso o Vereador Nuno Filipe Oliveira, o Coordenador Municipal da Proteção Civil, o representante das Juntas de Freguesia eleito pela Assembleia Municipal, Aldeia das 10, o Erval da Beira, Vila Franca da Beira, também eleito na Assembleia Municipal, o representante do ICNF, o Comandante dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital, o Comandante dos Bombeiros Voluntários de Lagares da Beira, o Comandante do CEPNA da Guarda Nacional Republicana, o Representante da Cooperativa Agropecuária Beira Central, o Representante da Direção da Cooperativa de Agricultores de Alvoque das Várzeas, o Representante da CAULE, o Representante da AFOCELCA, o Representante da ADESA, o Representante da REN, Rede Elétrica Nacional, o representante da E-Redes, o representante das Infraestruturas de Portugal, o representante do Agrupamento de Baldios Açor-Açor e o representante do Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra. Ontem foi instalada a nova Comissão Municipal, agora designada Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais de Oliveira do Hospital. Da ordem de trabalhos constou a aprovação do regimento, a emissão de parecer das candidaturas ao fundo ambiental relativas ao projeto Condomínios da Aldeia para Pedras Ruivas, Pontas Três Entaradas e Povo das Quartas, mais os merujais que serão candidatados no quadro, digamos, da cota das candidaturas que a CIM da região de Coimbra pode fazer para todo o território. Dizer que a opção por estas localidades para implementar projetos condomínios de aldeia, portanto, sistemas de proteção, decorre da Carta de Perigosidade de incêndio e também num esforço de distribuição territorial entre o Norte e o Sul, e também dizer que há limitações quanto às candidaturas no que diz respeito à dimensão dos núcleos, dos núcleos populacionais. Tem que ser núcleos populacionais com pequena densidade, ou seja, com um pequeno número reduzido, com um número reduzido de habitantes, creio que até, se não me engano, 60 habitantes é o limite para as candidaturas. Dizer-vos também que todas estas candidaturas mereceram aprovação por unanimidade, ou parecer favorável por unanimidade. Foi também aprovado o Plano Operacional Municipal para o período de 2022. Foi analisada e discutida a Carta de Perigosidade de Incêndios para o período de 2022-2030. Foi feito o ponto de situação da execução dos projetos condomínios da aldeia na Aldeia da Gramaça e na Aldeia do Parceiro. Foi apresentado o projeto que já está em funcionamento de videovigilância implementado pela CIMA em parceria com os municípios, neste caso as câmaras de videovigilância instaladas no Monte Cocorinho e, portanto, cobrem todo o município de Oliveira do Hospital, portanto, elas funcionam a 360 graus cobrem todo o município e estão conectadas com as... Este é um projeto de parceria entre a CIM da região de Coimbra aos municípios e a CIM de Viseu e Dom Lafões e, portanto, está conectada em termos de cruzamento de imagens com as imagens do Caramulo para cá, ou se quiserem de Viseu para cá, com as imagens do Cocorinho, que captam imagens também do Conselho de Arganil, de Tábua, e cobrem grande parte do Conselho de Oliveira do Hospital. Neste momento o sistema de monitorização está instalado no Gabinete Técnico Florestal, antes de migrar para o Centro Municipal de Proteção Civil.